10h37 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e eu vou conversar neste momento com o Luiz Medeiros, ele que é coordenador industrial da Sanepar aqui no município. Bom dia, Luiz. Bom dia. Luiz, temos vários assuntos relacionados a saneamento básico aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas um é a questão da caixa de gordura. Caixa de gordura é obrigatório nas instalações residenciais? Como é que funciona? Veja bem, é obrigatório, porque é um dispositivo que nos ajuda bastante dentro da operação da rede da estação de tratamento de esgoto. Então, a Sanepar exige, dentro da aprovação do QRS, né, dos projetos sanitários, que se tenha a caixa de gordura. Agora temos aqui em Foz do Iguaçu inúmeros imóveis antigos, inclusive vilas inteiras foram construídas com padrões anteriores de construção e onde naquela época as exigências eram um pouco diferentes. Como é que está esse trabalho de adaptação da rede aqui em Foz do Iguaçu para todas essas obrigações com relação à coleta de esgoto e também quanto à caixa de gordura? A gente tem feito as vistorias e junto com a direção sanitária, notificando os clientes para que faça a ligação correta, evitando assim, né, transtornos para ele próprio. Então, a gente está fazendo esse trabalho na cidade. Com relação à gordura, o que é que acontece quando ela vai para o cano e esfria? Ela acaba se acumulando nas paredes e entupindo a tubulação? É isso que acontece? É isso mesmo. Ela forma uma troça dentro da tubulação e isso dificulta o nosso trabalho. O que ocorre é que obstrui e retorna, dando refluxo no próprio imóvel do cliente e muitas vezes em TV, na rua, onde extravasa o esgoto ali na altura, né? E a gente sabe, a gente até comentou aqui, eu comentei com você a questão de estabelecimentos residenciais, né, de casas, quanto à caixa de gordura. Agora, as principais reclamações que temos aqui em Foz do Iguaçu, os principais casos acontecem em bares e restaurantes de problemas provocados aí pelo despejo, pelo acúmulo dessa gordura na tubulação? Exatamente, porque restaurantes e bares, a utilização de pias é bem maior do que uma residência. Então, tanto a pia como a questão da lavanderia também, enfim, acaba que eles prejudicam mais do que uma casa unifamiliar, né? Agora, que tipo de recomendação até a pessoa pode adotar, além, claro, da caixa de gordura, que deve existir e deve ser mantida em condições adequadas, para que não se tenha esse problema? Há alguma forma de evitar aí que toda essa gordura seja despejada no encanamento? Você pode minimizar. Um exemplo que tem ambientalmente correto também seria a gordura utilizada nas frituras, você recolher, né, onde caso recolher, existe ponto de coleta aí na cidade que você entrega. Aí você não joga para a rede pública, né, você recolhe e passa para essas pessoas que fazem a adequação certa desse resíduo, né? Pois é, realmente existe essa possibilidade de destinação. Esperamos que as pessoas estejam cada vez mais conscientes quanto a esta questão. Luiz Medeiros, coordenador industrial da Sanepar aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação, essa orientação aqui nas ondas da CBN. Eu já agradeço o nome da Sanepar e a oportunidade, e estamos à disposição aí através do 715, o nosso site aí, ou lá no atendimento ao público da Sanepar.